escuridão não refletem as cores do teu coração. Oh não, não dá pra viver assim sem direção de Deus. Hora de recomeçar. Que leva só te faz sofrer. Tudo em sua volta parece prazer. Espelho usado em meio à escuridão. Não refletem as cores do seu coração. Oh não, não dá pra viver assim sem direção de Deus.